Língua de fora, abana o rabo, levanta a perna e faz xixi. Língua de fora, abana o rabo, levanta a perna e faz xixi. Au, au, au, au, au. Faz xixi, língua de fora, abana o rabo, levanta a perna e faz xixi. Au, au, au, au, au, au, au. Au, au, au, au, au, au, au. O cachorro late quando faz au, au. Levanta a perna pra fazer xixi. Abana o rabo que é pra falar oi. Põe a língua para fora pra xixi, língua de fora, abana o rabo, levanta a perna e faz xixi. Língua de fora, abana o rabo, levanta a perna e faz xixi. Língua de fora, abana o rabo, levanta a perna e faz xixi.